quem não tá bebendo tá errado. Nossa vida sem cachaça não tem graça. Fazendo rock, jogando pedra na vidraça. Lalelato rock, quem não tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira. Tem blues, oleira, mamoleira. Frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Panela tá bebendo tá errado. Tem rock a semana inteira. Tem blues, oleira, mamoleira. Frigideira acústica com a musa da carteira. Panela do rock, quem não tá bebendo tá errado. Salve, salve, galera, Mequetrefes de plantão. Tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, um programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. Programa de hoje comemorando aí, soprando mais uma velhinha junto com a musa da carteira, Patrícia Schack. Fez aniversário aí no último dia 15 de março, sempre nos brindando aí com seu bom humor, sua alegria, sua inteligência. E é isso, Frigideira Cuxa, Patrícia Schack, a musa da carteira, parabéns pra você, vida longa. Também nessa edição do Panela do Rock, mais um quadro fixo aqui a partir dessa edição, que é o Rock Made in Pará, que vai trazer aí com o Cláudio Wallace e produção da Débora Borba, o rock and roll feito na região amazônica, né? Então a gente conectando os pontos desse país para você que carrega a máxima de que o rock morreu. Nós estamos aqui ligando e mostrando para você, ligando os pontos e mostrando para você que o rock não morre nunca, né? Então essa conexão aí, digamos inusitada para quem não faz parte dela, com a Amazônia. E vamos ter um blocão aqui daqui a pouquinho no programa, a partir de hoje um quadro fixo no Panela do Rock. Então se liguem aí, Cláudio Wallace e Débora Borba vão trazer esses sons para vocês. Para começar o programa de hoje, mais um álbum completando 50 anos. O álbum de hoje é Kate Lead, de Steely Dan, quarto álbum, que tem a participação de Jeff Porcaro na bateria e Michael McDonald do Doobie Brothers nos teclados. Então, quarto álbum de Steely Dan, Kate Lead, para vocês no Panela do Rock completando 50 anos. Vamos nessa! Oh! hardly stand to hear, including yours and mine and one more chip who isn't here. I can see the ladies talking how the times are getting hard, and that fearsome excavation on Magnolia Boulevard. Yes, I'm going insane, and I'm laughing at the frozen rain. Well, I'm so alone. Honey, when they gonna send me home? Bad sneakers and the pina colada, my friend. Stopping on the avenue by Radio City with a transistor and a large sum of money to spend. You fella, you tearing up the street. You wear that white tuxedo, how you gonna beat the heat? Do you take me for a fool? Do you think that I don't see that ditch out in the valley that they're digging just for me? Yes, I'm gone insane. You know I'm laughing at the frozen rain. I feel like a song. Thank you. Thank you. for the taste you said you'd bring to me. Biscayne Bay, where the Cuban gentlemen sleep all day. I went searching for the song you used to sing. Shadow of the man that I once knew. She run wild, who speak with their wings in the way that they smile. What are the secrets they trace in the sky? And why do you tremble each time they ride by? Throw out your gold teeth and see how they roll. The answer they reveal, life is unreal. Who are these strangers who pass through the door? Who cover your action and go you want more? If you're feeling lucky, you best not refuse. It's your game, the rules are your own, win or lose. Throw out your gold teeth and see how they roll. The answer they reveal, life is unreal. If I had my way, I would move to another lifetime. I'd quit my job, ride the train through the misty nighttime. I'd be ready when my feet touch ground, wherever I come down. And if the folks will have me, then they'll have me anywhere. Than the one I come from. at a door. I pray for the weekend and hope the little girls still throw roses. Else I change my bait and move upstate before the season closes. Throw back the little ones and pan fry the big ones. Use tact, poise, and reason and gently squeeze. Isso aí foi Steely Dan com Kate Field, né? Quarto álbum da carreira dele. Agora nós vamos aqui para mais uma edição da coluna Você Nunca Ouviu Falar, mas essas bandas lançaram boas músicas recentemente. A coluna do Igor Miranda, pode ir lá no site dele, da semana atrasada, dia 8 de março. Ele sempre traz umas bandas aqui inusitadas para a gente. Então fiz o meu garimpo aqui, sempre acompanhando ele também. Vamos começar com o Red Rat Packs, americana. Second City, também americana. Mortez, também americana. Vivekanand, da Índia. Feldspar, da Índia. E Cavern Deep, que é da Suécia. Cavern Deep da Suécia, beleza? Então vamos nessa aí. Red Rat Pets, Second City, Mortez, Vivekanand, Feldspar e Cavern Deep. Vamos nessa, curtir esses sons aí. Pra você que acha que o rock morreu, ainda tem rock made em Pará aqui hoje, beleza? Vamos nessa. Dance. cricket is all I hear. Fucking cricket is all you said to me. Leave the fucking crickets alone. Fucking crickets, there's no one left to scream. We'll be right back. Yeah.

swimming in love, the deep blue sea. I have one good pretty woman fishing after me, fishing after me, fishing after me. My husband just now left. Just now left. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh Oh. Sometimes I feel explorei blues um pouco mais, sempre uma grande história sobre blues, uma narração brilhante aí do Dr. Ray, para a coluna do Roberto Chalim. Vamos ter para a segunda parte então das bandas que você nunca ouviu, mas que lançaram bons sons recentemente. Do Canadá, Chain Strikers. Da Holanda, State Power. Do Canadá também, Catastrophe, não. Que tem participação aí do Chris Cornell, se não me engano, bem, bem na levada dele. É, dos Estados Unidos, The Steve. Do Canadá, Steve King. Da Holanda, Aurora Project. E do Canadá, Jonas e The Jaguar. Jonas e The Jaguar Moon, isso, do Canadá. É, Steve Clip do Canadá, Steve Clip and the Wild Cards, beleza? Tem uns nomão esquisitos. Mas é isso, segunda parte do bandas que você nunca ouviu falar, mas que lançaram bons sons recentemente. Na sequência vai ter aí o Rock Made in Amazônia com o Claudio Wallace e produção da Débora Borba. Vamos nessa. We'll be right back. This world for but I'm all alone. What we should is paved away today. É isso aí, galera. Então, esse foi o quadro, você me falar, mas essas bandas lançaram bons sons aí, né? Não sei nem se é um nome para um quadro, mas é interessante conhecer essas bandas. E agora, para interagir mais com esse contexto, chegou aqui no Panela do Rock o Rock Made in Amazon. Quadro aí narrado pelo Cláudio Wallace, produzido pela Débora Borba lá de Belém, que vai trazer som de bandas lá da região amazônica, para a gente conhecer aqui no Panela do Rock. Então, um quadro fixo que está estreando hoje. Sejam bem-vindos aí, Cláudio e Débora. E estamos aqui para fortalecer e divulgar os sons feitos mundo afora, né? Vamos nessa, conheça aí, então, o primeiro episódio Hot Lady Amazon no Panela do Rock. Salve, salve, rockers! Aqui é o Claudio Wallace e apresento agora o quadro Rock Made in Amazon, com artistas e bandas do norte do nosso país. Yeah! E para começar o programa, a banda pioneira do heavy metal, que é de Belém do Pará, Brasil, Stress, do meu amigo Lucifer Bala, com a canção Heavy Metal é a Lei, do álbum Devastação de 2019, Long Live Rock and Roll. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, exclusivo no Panela do Rock. Yeah! Viver com emoção, o sangue na veia. Você está ouvindo Rock Made in Amazon, apresentado por Cláudio Wallace, produção Débora Borba. Yeah! E com vocês agora, a música After the End, da banda Warren. A banda, hoje radicada no estado de São Paulo, tem a proposta de fazer metal pesado, bem técnico e com letras pós-apocalípticas. É o rock and roll, o rock made in Amazon para você. Yeah! Você está ouvindo Rock Made in Amazon, exclusivo Panela do Rock. Holy winds among the road, I see what's left. The smoking chaos, the ashes burn, a fire that you never end. Since the first this day, I go to look for the light. Don't see a life, I am alone. In this bitchin' hell. The world's destroying everything. Not to die, I had to late myself. It's a like a thunder. Fast and expected. Like a shot in the dark. One I love it. I come to help anyone. Men try to destroy me, but I go beyond. What the fate in heavy story. Here I am. E para encerrar o quadro Rock Made in Amazon, vem comigo Claudio Wallace com a canção My Life. Lembrando que Claudio Wallace é um artista do rock and roll made in Pará, desde 86 na estrada, mandando o rock and roll autoral paraense pro Pará, Brasil e mundo. My Life. Yeah! Everything you told me teaching me, I'm sorry, but I forgot. It's no use in forcing me. I can't produce, I can't produce the dry file. You're the fort, you're the fort, why is in vain? I take a ride from these strangers, everything you didn't recommend. There's no other, other way, there is nothing else to do. And now I ask everyone, leave me alone, my life be ended here. Life, sad life, end of Amazon, exclusivo no Panela do Rock. Yeah! Muito legal a estreia aí com o Claudio Wallace, né? Mas agora vamos chegando aqui na parte derradeira do Panela do Rock. A Shaq, que faz aniversário aí, fez aniversário no dia 15, cheguei para soprar as galinhas dela, a musa da carteira. Mas antes eu tenho que mandar aqueles abraços aí pra galera que sempre curte o Panela do Rock, o Jael Sonho da Vila em São Paulo, o Gonzalo Munhoz no Chile, o Ariel na Argentina, o Carlos Baraza em El Salvador, a galera aí do Pará que tá chegando agora, então sejam muito bem-vindos, o Denis da Nitro lá em Rondônia, a galera lá de BH, Tonhão, Glazer, meu sobrinho Felipe, meu filho Theo lá no Cerro, o grande Du Purã de Andará, o Du, hã? Será que tá no Toninho? Eu não sei, mas eu vou estar lá curtindo o Panela do Rock. A galera lá do Sul, Jorge Torino, Alemão, Miro, a galera da Putz Grila, a galera da Rota 220, todos os nossos novos companheiros aí, porque o Panela do Rock agora tá em mais de 20 web rádios. Eu vou fazer um programa para falar sobre isso também. Vocês todos que estão escutando Panela do Rock pelo Brasil, seja no que dia e que horário for, muito obrigado pela audiência. E é isso, se eu não mandar um abraço pra vocês, sinta-se abraçado e vão nessa, porque vem aí Frigideira Puxa com a Patrícia Choque. Eu volto a semana que vem. Um abração. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Abraço. Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schaque. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa Panela do Rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schaque. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos começar com o som de Celso Blues, Marlon e o Rock and Roll. Ele que é de Lauro de Freitas, na Bahia. Na sequência, temos o lançamento de Esther Nunes, essa mulher fantástica que defende as mulheres e seus direitos, com a música Dane-se Você, ela que é do Guarujá, São Paulo. Vamos lá? Let's rock! Saía, não sabia se iria voltar. A cada esquina um perigo sem destino, a morte pra flertar. E sua mãe todos os dias pedia a Deus sua proteção. E ver aquele garoto assim tocou seu Brasil, final. espirrando gordura pelo fogão inteiro, fazendo uma verdadeira anarquia. Vamos dedicar este bloco e o restante do programa ao Prêmio Balbúrdia do Rock Independente, na categoria Lançamentos Punk Hardcore. Vamos começar neste bloco então com o som de Capeta Sauras. Vai fazer terapia. Vai mesmo, vai. Vocês estão precisando. E depois na sequência temos o som de Delinquentes, Nos Porões Humani Mais. E para finalizar, temos o som dos vencedores Punkzilla, Crônicas de um Motoboy. Vamos lá? Let's rock! Com gente surtada, gente mal resolvida, gente mal amada. Não vai baixar a autoestima, só tem uma saída. Vai cuidar da sua vida, vai fazer terapia. Medievais, nos porões, humanimais, tá seu lanche. Desculpa o grau na moto. Aproveitando toda a gordura que fica na frigideira, cheia de ácido graxo, que seu médico não recomenda, mas que sua gula ignora totalmente, vamos neste terceiro bloco começar com o som de Ossos Cruzados, com a música Ela. Na sequência, tem Pseudônimos, Proibido Opinar. Depois, Crentes Tarantino, Roteiro Ruim, o que não é o nosso caso aqui no Frigideira, obviamente. E para finalizar o bloco, vamos de Revolution, O Silêncio que Atordoa. Também não é o nosso caso, obviamente. Vamos lá? Let's rock! Esquecido em um hospital, e estágio terminal. Não aguentava mais sofrer, vendo coisas que não consigo compreender. Fenômenos sobrenaturais, sob forte medicação. Eu já não sei o que é real, o que é alucinação. Desligue os aparelhos, eu não quero mais viver. Apenas sinto pelo que não pude fazer. Aquela noite, ela veio me visitar. Já estou pronto pra você. Já não pode me assustar. Eu aceito meu destino. Podem me levar. Esquecido em um hospital, em estágio terminal. Não aguentava mais sofrer, vendo coisas que não posso compreender. Desligue os aparelhos, eu não quero mais viver. Apenas sinto pelo que não pude fazer. Aquela noite, ela veio me visitar. A glamourização do underground da burguesia, apocalipse de gênero e etnia, e o extermínio da cultura com maestria, em prol de ganhos baseados em covardia. Playboy na noia no conforto do seu AP, da zona oeste de onde quase não se vê. Crianças comendo do lixo pra sobreviver, virando adulto antes mesmo de aprender a ler. O sangue escorre, espumaça que deixa marca, pra lembrar que a violência é habitual. Passa tempo no qual você embarca nesse ciclo de horror diário e surreal. Caíram as máscaras, essa conta não fecha, e o silêncio que atordoa a minha mente tá aberta. Caíram as máscaras, essa conta não fecha, e o silêncio que atordoa a minha mente tá aberta. A rotina te acordou, levanta, o trem lotado te espera pra você esperar. É mais um dia agoniante sem fim. Será que mesmo sempre tem que ser assim? Meritocracia sendo banalizada, de certa forma não pode ser comparada. Por quem trabalha, estuda, ajuda, não tem fim de semana. Contra quem tem grana, sossego porcelana. Buscamos a saída do absurdo da situação, porque o kit pilantragem vem sem coração. Então se liga e não descansa, até que o básico não faça mais parte da cobrança. Escorrendo o óleo, lhe sirvo então essa deliciosa fritura que é o prêmio Balbúrdia do Rock Independente na categoria Lançamentos Punk Hardcore. Para finalizar então este último bloco, vamos de Dom Peridona com o som Campari. Ai que delícia, só que não, detesto Campari, não sei porquê. Na sequência temos Volta da Jurema com a música Skate Gralha. E para finalizar, vamos de Caio Cobaia, Sociedade do Cansaço. Vamos lá, let's rock e bye bye! Não pare de dizer, o que eu devo falar, o que eu devo falar. Não acabou, ainda tem mais. E é isso aí, pessoal. Depois dessa comilança toda, eu quero agradecer ao Prêmio Balbúrdia do Rock Independente pelo meu segundo lugar na categoria Lançamentos do Rock, Hard Rock, que eu levei junto ao prêmio. Tô muito feliz, porque até porque, né, eu perdi só para a banda que levou também o prêmio de banda do ano, né? Ou seja, os caras são muito bons mesmo. Então, para mim já é uma honra ter levado esse segundo lugar. Muito obrigada, de verdade, a todos que votaram em mim, confiaram no meu trabalho. Quero agradecer imensamente, porque Passos da Noite, de Patrícia Schack e Bellini Rock, levou o segundo lugar na categoria de lançamentos Rock Hard Rock no Prêmio Balbúrdia do Rock Independente. E finalizamos então a série de programas que homenageiam os artistas que participaram desse prêmio. Na semana que vem tem mais Frigideira Acústica para vocês, com som dos artistas da cena independente de todo o Brasil e do exterior, com muita novidade para vocês. Até mais, pessoal. Beijo da Shaki. É isso, sobrou um tempinho aqui, então vamos colocar mais um som aqui para fechar o Panela de Rock de hoje. What?

against the glass. Wearing you down. Pressure increase. Everybody, everybody smash up your seats and rock to this brand new beat. This is music, mash up nation. This is music, cause a sensation. Tell your mama, forget your father. Spanish bombs, yo te quiero, hijo bonito. Yo te quiero, oh my God. my colorful.